Adeus, meu amor, adeus. Saudade, que solidão. Só tenho, meu bem, teu nome gravado no coração. Adeus, meu amor. Adeus, saudade, que solidão. Só tenho, meu bem, teu nome gravado no coração. Pra quem ama e vive só, um retrato é companheiro. Pra quem ama e vive longe, pensamento é mensageiro. Carinho leva oi, caminho traz o amor que é verdadeiro. Cada dia aumenta mais, mas o amor que é verdadeiro, cada dia aumenta mais. O amor que é verdadeiro, cada dia aumenta mais. Mas o amor que é verdadeiro, cada dia aumenta mais. Adeus, meu amor. Adeus, amor, adeus.